conhecimento é forma de expressão. Do algarismo ao verbo tudo tem explicação. Os símbolos, as cores, o grego e o romano. Só quem calcula sabe o que tô falando. Até parece um absurdo, mas a falta de cultura é a cegueira dos burros. Os verbos é a palavra e ela é vida. Cuidado com o que fala, não seja suicida. Que a verdade prevaleça sobre a mentira, e até os cegos vejam pela sabedoria. O pensar é a faculdade do entendimento. Sabe é quem escolhe a verdade por talento. Na água, no fogo, no vento, expressa poesia. No verde da folhagem, na dor, na alegria, na nota musical e até no tom da voz. É nós, na arte da caligrafia. O silêncio tem a voz, é a cultura. Indo além do visível, na visão do intelecto, a paz é possível. Respire, sinta o coração bater. Respeite o silêncio, ele tem algo a dizer. Reflita, calcule a ideia. Culturologia não é brincadeira, é coisa séria. O que você pensa? O que você faz? Culturologia para os racionais. A celebração da vida, a harmonia, a sintonia, o compasso, a batida, a letra da canção, o refrão que fiz a ligar, e a brisa que te faz viajar, te leva a raciocinar, faz o corpo balançar, vem a dançar, se libertar. Sente essa energia, deixa fluir em você toda a culturologia. O que você pensa?